mãos nos bolsos e de olhar distante. Jeito de marinheiro ou de soldado, era um rapaz da camisola verde. Negra me deixa ao vento, dói na maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do monte, senhor, eu seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estava um condenado. Ai, te rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Ouvindo-me que doce altivo moço, indiferente à raiva do meu brado, ele ficou de camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera esse que só eu pudera ter salvado. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado. Tenha um bom dia com Canal 2. O vendaval passou, nada mais resta. A nau do meu amor tem novo rumo, igual a tudo aquilo que não presta. O amor que me prendeu desfiz-te em fumo. Navego agora em mar de calmaria, ao sabor da maré em verdes águas, ao lemo esquecimento e alegria. Vai deixando para trás as minhas mágoas. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrarei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Longe no cais ficou a tua imagem. Já desmaecida, comigo alegrar a viagem. Vão andorinhas de paz, de nova vida. Sigo tranquilo o rumo da esperança, buscando aquela paz apetecida. Para ti eu fui um lago de bonança. Ai, tu, um vendaval na minha vida. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrarei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Só sei que me encontrarei e que eu sou eu enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Canto assim esta vida a correr. Eu sei que é pouco e não consola nem cozida portuguesa sequer. Quem canta sempre se levanta, calados é que podemos cair. Com vinho molha-se a garganta se a lua nova está para subir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Eu sei de histórias verdadeiras, umas belas e outras tristes de assombrar. Marinheiro morto em terra em luta por melhor vida no mar. Da velha criada despedida que enlouqueceu e se pôs a cantar. E do trapeiro da avenida mal dormido se pôs a ouvir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Detrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Sei de vitórias e derrotas nesta luta que vamos vencer. Se quem trabalha não se esgota, tem seu salário sempre a descer. Olha a polícia, olha o talher, olha o preço da vida a subir. Mas quem mal faz por mal espera, o tirano fez janela para fugir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Mas esse tempo que há de vir não se espera como a noite espera o dia. Nasce da força que transpira de braços e pernas em harmonia. Já basta tanta desgraça que a gente tem no peito a cair. Não é do povo nem da raça, mas do modo como vês o porvir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. vocês sabem lá a saudade de alguém que está perto, mas é pior do que a sede que dá no deserto. É chama que a vida teia sem dó na alma da gente ao sentir que vive só. Vocês sabem lá que tormento é viver sem esperança, ter coração que nem dorme nem cansa. Não há maior dor nem viver mais cruel que sentir o amor. Vocês sabem lá. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Lisboa, querida mãezinha, com o teu xaile traçado, recebe esta carta minha que te leva o meu recado. Que Deus te ajude, Lisboa, a cumprir esta mensagem de um português que está longe e que anda sempre em viagem. Vai dizer adeus à graça que é tão bela, que é tão boa. Vai por mim beijar a estrela e abraçar a madragoa. E mesmo que esteja frio, que os barcos fiquem no rio, parados sem navegar. Passa por mim no rocio e leva-lhe o meu olhar. Se for a noite de São João, lá pelas ruas da Alfama, acende o meu coração no fogo da tua chama. Depois levo-o pela cidade num vaso de manjerico para matar a saudade desta saudade em que fico. Vai dizer adeus à graça que é tão bela, que é tão boa. Vai por mim beijar a estrela e abraçar a madragoa. E mesmo que esteja frio, que os barcos fiquem no rio, parados sem navegar. Passa por mim no rocio e leva-lhe o meu olhar. Esteja frio, que os barcos fiquem no rio, parados sem navegar. Passa por mim no rocio e leva-lhe o meu olhar. Logo nesse dia que eu queria tão feliz, tantos convidados e o noivo não chegava. Hoje sei aonde estavas, estavas com quem não. Porta da igreja chorei no dia que eu ia de branco esperei e à porta da igreja chorei, olhando de longe o altar. Vivos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos. Relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos. Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinza a carne das crianças. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos Vietnã, sob a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos. ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Thank you. truco, que gramática, que virou te fonética, que a tua terra não te truco, te virou, não será assim. Enganou-te. Diniso diz, Diniso quis, muito senhor do seu nariz, morgadinha dos canaviais. Diniz, Diniz, é outro país, já por aqui toda a gente o diz, morgadinha dos canibais. Canibais são avós e pais. Eu tive um cavalo russo que se chamava Gingão.

noite acabou, o jogo acabou para mim. Aqui, quando acordar, já te esqueci. O filme acabou, o drama acabou, acabou-se a dor. Tu sempre foste um mau ator, fizeste de herói o papel principal, mas representaste e mentiste. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Bosque de siestas. a abrir em flor e as desfolhadas pelo São João com mil fogueiras de amor. capim, dá-lhe um apito e põe-no a andar. Dispara a cinta, já crê que é rei da quem dá limar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Eu gosto do teu cabelo, nas tuas mãos, que tão bem acaricia, do teu corpo, dos teus modos, que os meus olhos extasia, do teu corpo, dos teus modos, que os meus olhos extasia. Eu gosto do teu sorriso, sorriso franco e leal, até das tuas maldades, eu não desgosto afinal, até das tuas maldades, eu não desgosto afinal. Eu gosto da tua voz, it's